Escutem bem, porque depois quero que deem um parecer. Quem quer ver a divindade não a verá, porque ela é invisível. Quem quer ouvir a divindade não a ouvirá, porque ela é inaudível. Quem quer tanger a divindade não a tangerá, porque ela não tem forma. Nenhum caminho parcial conduz à meta final. Só na visão do todo se encontra a divindade. E então a superfície parece tenebrosa escuridão. Enquanto a profundeza parece luminosa superfície. Nunca a divindade é inteligível. Ela permeia o universo sem fim e gira pelo todo como se fosse o nada. A divindade é uma forma sem forma. A divindade é o ser sem existir. É o mais insondável de todos os insondáveis. Quem encara a divindade não lhe vê a face. Quem segue o infinito o verá sempre fugitivo. Só quem sintoniza com o infinito, esse o conhece realmente, como os antigos o conheciam, eles que sabiam que todos os visíveis nascem do invisível. Isto é um tremendo desafio para a nossa acribia mental e para a nossa intuição espiritual. Digam com poucas palavras, qual é o resumo, a síntese deste capítulo? O que é que vocês veem neste capítulo? Que se possa dizer com duas ou três palavras? Essa percepção do invisível está além dos nossos sentidos, a capacidade pode atingir pelos sentidos. Bem, isso é uma coisa, eu quero ainda muito mais breve. Esse aqui é o termo sexto sentido. Bem, sexto sentido é uma fórmula muito moderna. O senhor diz a intuição e o sexto sentido. Aqui ele fala de duas coisas. Do nosso ego profano, do nosso eu místico e, finalmente, do nosso eu cósmico. Isso está nesse capítulo. O ego profano, o eu místico e o eu cosmificado, melhor cosmificado. E por isso temos que fazer primeiro um desenho geométrico. Vamos representar o eu pelo sinal positivo. Vamos representar o ego pelo sinal do finito. Isto é o sinal do infinito, isto é o sinal do finito. Agora vamos fazer uma combinação entre os dois. Aqui está, primeiro, o nosso ego profano. Mas não começou com isso a nossa existência. A nossa existência começou com isto. Isto sem o ego, por enquanto. O que era isto? Nós já existimos assim alguma vez? O nosso espírito sem o nosso corpo. O Espírito, que ainda não era nosso, era de Deus. O Espírito de Deus, o Verbo que ainda não se fez carne. Cada um de nós passou por este processo. Não só o Cristo. Cada um de nós já foi Verbo antes de se fazer carne. Agora, o nosso verbo se faz carne. Agora, o verbo encarnado. O redondo é o nosso, a nossa personalidade humana, o nosso ego. Agora, o eu divino, que era anterior ao nosso nascimento, que era uma centelha divina, como dizem os poetas, mas ainda não tinha corpo. Mas essa centelha divina que saiu da infinita fogueira da divindade, andou procurando um corpo. Por que é que o Espírito de Deus, que ainda não era a nossa alma é aqui, mas isto é só o Espírito de Deus. Enquanto o Espírito não tem corpo, não é alma. Nós não podemos dizer que o Espírito de Deus seja alma. Ele se torna alma quando arranja um corpo. Então aqui, este Espírito Divino se tornou anima. Anima, em latim, alma, em português, é aquilo que anima. A anima anima a matéria. O espírito espiritualiza a matéria do nosso corpo. Isto agora, pela primeira vez, é um ser humano, isto aqui. Isto aqui é anterior ao nosso nascimento e à nossa concepção. Isso já existiu milhões de anos antes de nós nascermos. O espírito de Deus em forma individual cósmica, mas ainda não em forma de alma humana. Podem compreender isto? Então aqui temos primeiro o Espírito de Deus individual, que é uma emanação da divindade universal. Pensem claramente. O Espírito de Deus individual é uma emanação da divindade universal. Isto existiu antes do nosso nascimento, em nós, em cada um de nós. Depois, este espírito individual da divindade universal, no espaço, no cosmos, não aqui na Terra, andou buscando um corpo, um invólucro material. Andou buscando um invólucro material, o Espírito de Deus, que ainda não éramos nós. Ele andou procurando uma encarnação. O Verbo procurou uma encarnação. O Espírito procurou uma materialização. E formou o nosso corpo material. Os elementos materiais foram fornecidos pelos nossos pais, em forma muito primitiva. O Espírito não podia arranjar um corpo perfeito no princípio. Ele só podia arranjar uma célula. Duas células que se uniram e formaram uma célula. Nem eram duas células completas. A célula paterna não era uma célula completa. Era uma semicélula. E a célula materna também não era completa. Nem o espermatozoide, nem o óvulo eram células completas. Eram incompletos. Uma precisava da outra para darem uma célula completa. Finalmente aconteceu isto. O Espírito arranjou um veículo material. Arranjou um veículo material fornecido pelos nossos pais, a nossa encarnação, que nós chamamos geralmente a concepção. É a encarnação do Espírito em primeira forma. E por que é que o nosso Espírito fez isto? Por que é que ele andou em busca de um invólucro material? Porque ele precisava de uma resistência para a sua evolução. Eu já disse tantas vezes, não há evolução sem resistência. Onde não há oposição, luta, resistência, nada acontece. Não há evolução. Porque toda evolução supõe dois polos. Dois polos dão resistência. Um positivo e um negativo produzem resistência. Toda a natureza é baseada neste princípio. Em toda a natureza, nada passa por evolução sem resistência. Tomem, por exemplo, a luz elétrica. A luz elétrica é formada de dois polos, polo positivo e negativo, que vieram da usina. Mas polo positivo e negativo não dão luz se não encontrarem resistência. Por isso, a nossa técnica lhes deu resistência. Inventou uns filamentos finíssimos como um cabelinho e mandou a eletricidade passar através deste filamento metálico que tem na lâmpada. Mas foi um problema. Quando a eletricidade passa por um filamento metálico, derrete tudo. E foi o grande problema de Thomas Edison. Fez 700 experiências para conseguir um filamento que encandecesse, mas não se derretesse. E foi preciso descobrir um vácuo onde não há oxigênio, dentro deste vidro não há oxigênio, e onde não há oxigênio, não há combustão. Então, finalmente, ele descobriu que, botando um fiozinho finíssimo dentro de um vácuo, sem oxigênio, a eletricidade passa por este fio e não derrete o fio. E por que é que dá luz? Se o fio é muito grosso, não dá nada. A eletricidade passa brincando. E o que é fácil, não dá evolução. A evolução supõe dificuldade. Então foi necessário fazer um filamento tão fino como um cabelinho. Vocês podem ver, quando passa a eletricidade, parece um cabelo de metal. Então a eletricidade encontrou resistência. E a resistência produziu luz. Quanto mais fino é o filamento, maior é a resistência. E mais luminoso fica o fio. Então a eletricidade encontrou resistência na passagem por um fio metálico. E esta resistência produziu luz. Até hoje nós fazemos isto. Às vezes precisamos de calor em vez de luz. Por exemplo, no aquecedor da cozinha ou do chuveiro elétrico. Lá nós não precisamos de luz, mas precisamos de calor para esquentar a água. E como fazer calor com a eletricidade? Opondo resistência, não em forma de filamento fino, isto é luz, mas em forma de um ferro cromado. Há certos metais que dificilmente deixam passar a eletricidade, como o cromo. E passando a eletricidade por um ferro cromado, ele encontra uma terrível dificuldade. E tem que vencer esta dificuldade que nós lhe oferecemos pela resistência. Dizemos no chuveiro elétrico, queimou a resistência. Então precisa chamar o eletricista e botar outra resistência, porque senão não dá calor. Então aqui a eletricidade produz calor. Primeiro ele produzia luz pelo filamento muito fino. Então encontrou dificuldade de passagem. Depois obrigamos a eletricidade a passar por outra ponte muito fininha, que não é fino, mas é opõe resistência, porque o ferro cromado dificilmente deixa passar a eletricidade. Passa, mas com dificuldade. Se passa com facilidade, não dá calor. Se passa com dificuldade, é que dá calor. Já temos. Resistência elétrica produz luz e produz calor. Resistência. Terceiro, dínamo. Toda a nossa indústria é baseada no dínamo hoje em dia. Vocês vão lá e encontram um motor, que é um dínamo. O dínamo é um enrolamento enorme de fios isolados ao redor do núcleo de ferro e o enrolamento produz força. Tem que percorrer quilômetros e quilômetros de fio enrolado, o enrolamento lá na fábrica. E nós obrigamos a eletricidade a correr ao redor de um núcleo de ferro e produz magnetismo. Já temos três coisas: luz, calor e magnetismo. E pelo magnetismo nós movemos as coisas. O magnetismo tem dois polos, positivo e negativo, e produz o dínamo. Dínamo quer dizer força, palavra grega. Dinamis é força. Quer dizer, o magnetismo produz força. O magnetismo produz luz pela eletricidade. Já temos três coisas. A eletricidade pode produzir luz, pode produzir calor e pode produzir força. Nós temos estas três coisas. Usamos a eletricidade para produzir luz, usamos a eletricidade para produzir força, calor, e usamos a eletricidade da indústria para produzir força. Luz, calor e força são os três produtos da eletricidade. Mas a eletricidade só produz isto se encontrar resistência. Se não encontrar resistência, não produz nada, nada, nada. Este é o princípio de toda a natureza. Onde não há resistência, não há evolução. Não há evolução para a luz, não há evolução para o calor, não há evolução para a força. Este mesmo princípio preside a nossa encarnação. O nosso espírito é uma espécie de força elétrica, mas ela não podia produzir nada sem encontrar resistência. Então o nosso espírito encarnou. Os nossos pais lhe ofereceram a necessária resistência. É claro que os nossos pais ofereceram resistência, oferecendo uma célula material para que o espírito pudesse manifestar-se na matéria. Célula é material, muito pequena, mas é material. Então, o nosso espírito se encarnou. Aqui temos um espírito encarnado, aqui temos um espírito pré-encarnado. Aqui não está encarnado, o nosso verbo aqui não está encarnado. Aqui o nosso verbo está encarnado. Isso nós chamamos alma. Agora, o que anima a matéria é anima, em português alma. Agora o Espírito Divino está animando a matéria que recebeu para a sua evolução. Porque sem isto não pode evoluir, como vocês dizem, ou evolver, como eu digo. Não podemos passar por nenhuma evolução em forma puramente espiritual. O espírito precisa de um outro polo, que é a matéria. Espírito e matéria podem produzir evolução. Agora vamos começar com os processos de evolução. Aqui já tem duas coisas: o espírito e a matéria. Agora, pode acontecer o seguinte. Pode acontecer isto, que a matéria seja maior que o espírito. Ou também pode acontecer isto, que os dois sejam iguais. E até pode acontecer isto, que o espírito seja muito maior que a matéria. Isto é, espírito abafado pela matéria. Aqui, espírito igualado pela matéria. E aqui, o espírito muito maior que a matéria. Tudo isto pode acontecer na evolução. E acontece. Quando acontece isto na humanidade, nós chamamos isto pecado. Quando a matéria abafa o espírito e não deixa desenvolver, isso se chama pecado. Vocês sempre querem dizer o que é, saber o que é pecado. Pecado é uma coisa muito simples. Quando o nosso ego material abafa o nosso eu espiritual, isso é pecado. Em muitas formas. Pode ser pecado de luxúria, pecado de ganância, pecado de egoísmo, mas sempre é a mesma coisa. quando a matéria prevalece contra o espírito. Isto é pecado. Agora, quando o espírito prevalece sobre a matéria, isso se chama redenção, salvação. Isto é o pecado. Isto é o início da redenção. Aqui, o nosso espírito já é tão grande como o nosso corpo. E aqui continua a redenção muito poderosa. Aqui, o espírito superou toda a matéria. E pode continuar indefinidamente, ficar cada vez maior. O nosso corpo fica mais ou menos o mesmo, mas nosso espírito pode aumentar. A nossa consciência, que é isto aqui, a nossa consciência é a nossa alma. A nossa consciência pode tornar-se cada vez mais consciente de si, mais autoconsciente. Aqui ela já está, aqui é quase inconsciente. Aqui se torna consciente. Aqui se torna supraconsciente. Talvez seja o caso do Cristo, que a consciência era muito maior que a matéria. Então, isso é mais ou menos o processo da nossa evolução. Agora vamos aplicar isto. Quando começa a nossa evolução, primeiro, muito pequena, espírito muito pequeno e matéria muito grande. Depois, matéria e espírito quase iguais. E depois, o espírito fica mais poderoso que a própria matéria. Então, quando, na passagem disto para isto, há um processo que nós chamamos integração. Quando o ego é integrado pelo eu, aqui o eu está integrado pelo ego. Estão vendo? Aqui o espírito está integrado na matéria. Isto é estado muito primitivo. Mas quando o espírito obriga a matéria a se integrar no espírito, começa isto. Aqui é o nosso ego material. Aqui é o nosso eu espiritual. O que aconteceu agora? O nosso ego se integrou no nosso eu. Notem bem, o nosso ego está integrado no nosso eu espiritual. O integrado é menor e o integrante é maior. Aqui o nosso eu espiritual é um integrante. Ele obrigou o nosso ego material a se deixar integrar. Há uma integração. É o princípio da redenção. Agora, esta integração é uma coisa misteriosa. Quando o nosso ego começa a ser integrado pelo nosso eu espiritual, como é que nós experimentamos esta integração do ego no eu? Como é que vocês imaginam esta integração? Quais são as sensações que vocês têm quando o vosso ego é integrado pelo vosso eu espiritual? Desintegração do ego. O ego tem a sensação de ser desintegrado. Porque antes de ser integrado, ele tem que ser desintegrado. Isso se chama sofrimento. Isto é sacrum facere em latim. Fazer coisa sacra. A integração do ego pelo eu, notem bem, a integração do ego pelo eu, vamos representar assim, aqui o ego é menor e o eu é maior. Isto é uma integração. Este foi integrado naquele. E o eu integrou em si o ego. Isto em latim se chama fazer a coisa sagrada. Quer dizer, a integração, que é o processo da evolução espiritual. Isto é sacrum facere. Sacro facere. Quer dizer, fazer a coisa sagrada. E deu a palavra sacrifício. Fazer coisa sagrada, sacrum facere, duas palavras em latim, deu a composição sacrifício. Nós sabemos que sacrifício é um sinônimo de sofrimento. É claro que é um sinônimo de sofrimento, porque quando o ego é obrigado pelo eu a se deixar integrar no eu, isto é um sofrimento, não para o eu é uma glória, mas para o ego é um sofrimento. O eu não sofre, o eu obriga o ego a se integrar, mas o ego resiste, porque o ego é o pior inimigo do eu, diz o Bhagavad Gita. O ego é o pior inimigo do eu, e o inimigo não se deixa derrotar por outro. O ego resiste com todas as suas forças à integração. O ego não quer ser integrado pelo eu, porque ele é o pior inimigo do eu. E a Bhagavad Gita também diz: o ego é um péssimo senhor da nossa vida, mas é um ótimo servidor. Mas o ego quer ser senhor. O ego não quer ser servidor, porque isso é muito humilhante, servir. Dominar é que é bonito, mas servir não. O ego diz, não, eu quero ser grande. Eu quero dominar tudo, eu não quero servir a ninguém. Porque isso, servir é pequenez para o ego, e dominar é grandeza. Então vem o eu e diz, não. Tu não deves dominar, quem deve dominar sou eu. Eu vou na vanguarda para dominar a tua vida. E tu vais na retaguarda para servir a minha vida. Isso se chama sacrifício em latim. São duas palavras latinas. Fazer a coisa sagrada. A coisa sagrada consiste em que eu mande e que eu ego obedeça. Isto é fazer a coisa sagrada. Isto é o início da redenção e o fim do pecado. Quando o ego manda e o eu obedece, isto se chama pecado. E quando eu começo a mandar e o ego começa a obedecer, isto se chama redenção. E quando eu começo a mandar e o ego começa a obedecer, isso se chama redenção. Agora o homem se vai redimir. O processo da redenção é sempre um sacrifício. A derrota do eu pelo ego se chama pecado. E a vitória do eu sobre o ego se chama redenção. É o contrário. Em Cristo sempre houve redenção, mesmo que não estivesse ainda no fim. Então, o ego não consegue revoltar-se contra o eu. Embora tente, ele tenta, é claro que tenta, porque o ego é o pior inimigo do eu. Então, porque o ego tem medo do sofrimento e da morte. Mas o eu diz, não. Eu é que mando aqui agora. Tens que sofrer para maior evolução, porque sem resistência não há evolução. Bem, é o ego que grita contra o eu. O ego se revolta contra o eu, mas logo reconhece, a minha revolta é inútil. Quer dizer, ele tenta uma revolta contra o eu, mas logo depois se entrega. Quer dizer, faz sua integração. Entregar é integrar. Quando o ego se entrega ao eu, ou quando o ego se integra, quase a mesma palavra, se integra no eu, acontece isto aqui. O ego serve e o eu manda. Esse é o processo de evolução. Tudo isto acontece na vida de cada um de nós. É um perfeito paralelo, apenas com a diferença. Conosco a luta começa lá embaixo, no marco 1. Marco 1, e tem que subir até o marco 100. É uma longa jornada, que não se faz em 50 anos, provavelmente. Se faz em milhares e milhões de anos em outras regiões do universo, porque na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, a nossa evolução começa lá embaixo. Primeiro, é pecado. Quando o ego é mais forte que o eu, isso se chama pecado. Quando os dois são iguais, então já começa a redenção. Os dois têm força igual. E quando o eu continua a crescer e a fortalecer-se, integrando em si cada vez mais o seu ego humano, então continua a redenção. A redenção não tem fim. Não existe um termo final de redenção. A redenção só tem princípio, mas nunca termina. Nós nunca somos definitivamente redimidos. Nós somos sempre parcialmente remidos. E podemos ser ainda mais remidos e mais remidos e mais remidos. Por toda a eternidade nós estamos no caminho da redenção. Vocês pensam que a redenção seja um fato consumado no passado? Pronto, você está remido. Pronto. Rente como o pão quente sai do forno e pronto. Nada disso. A redenção é um processo. A redenção não é um estado, é um processo. Também ninguém me pode redimir, exceto eu. Cuidado com a ideia de alo-redenção. Eu inventei a palavra alo-redenção. Alo é outro. Quando um outro me redime, então é alo-redenção. Mas não existe alo-redenção. Só existe autorredenção. Eu me devo redimir de mim mesmo. Isto é, eu me devo redimir da tirania do meu ego humano e tenho que levar o meu ego humano a se integrar no meu eu divino. Isto é redenção. Isto é autorredenção. Não existe aloredenção. Isto também é auto-iniciação. Isto se pode chamar iniciação. Ou autorrealização, tudo isso é a mesma coisa. Hoje se tornou conhecida a palavra autorrealização. Mas autorredenção, autoiniciação ou autorrealização é tudo a mesma coisa. É este processo quando os dois polos da nossa natureza humana, o polo material e mental do nosso ego e o polo espiritual do nosso eu, estão em luta. Em luta de evolução. A luta é necessária, porque sem isso não há evolução. Mas as leis cósmicas querem que haja evolução em cada um de nós, que ninguém fique parado onde está. Não. Cada um deve desenvolver as suas potencialidades até o máximo. A evolução não termina nunca. Evolução, redenção é a mesma coisa. Então a nossa evolução continua por toda a eternidade. E pode tornar-se cada vez maior e maior e maior e maior. Também pode parar. Também é possível que aconteça o contrário. Pode acontecer, por exemplo, isto. O nosso eu, o nosso ego, e que o nervo do nosso ego se apaga. Se o nosso eu divino que o meu eu divino não luta pela sua vitória contra o ego humano, quanto o polo divino não luta devidamente contra o polo material e mental do meu ego, ele, segundo os grandes mestres da humanidade, pode apagar-se algum dia. Talvez não agora, mas algum dia. Eu vim, diz o mestre, para que os homens não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele supõe a possibilidade de perecer. Perecer seria isto: perder a sua centelha divina. Leiam a parábola dos talentos. O terceiro servo perdeu a sua centelha divina, a sua consciência humana. O primeiro servo da parábola dos talentos duplicou, quer dizer, se redimiu. Ele duplicou os 5 talentos em 10 talentos. Entre no gozo do teu Senhor. Redenção. O segundo servo, que tinha recebido 2 talentos, duplicou os 2 para 4. Servo bom e fiel, que foste fiel no pouco, constituir-te-ei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. 2 remidos, autorremidos. Quem os redimiu não foi alguém fora deles. Cada um se autorredimiu. O servo dos 5 talentos se autorredimiu para 10 talentos. E o servo dos 2 talentos se autorredimiu para 4 talentos. O terceiro não se autorredimiu. Por quê? Ele não fez nada com o seu talento. E a natureza não permite estagnação. Cuidado com a estagnação. A natureza só aceita 2 coisas, evolução ou então involução. Ou para cima ou para baixo. Se alguém não faz evolução para cima, mas quer parar no meio, vai para baixo. É matematicamente certo. Quem não realiza evolução para cima e quer ficar na estagnação, no meio, parado, como fez o terceiro servo, não fez nada com o talento. Enterrou, sentou-se em cima e esperou o fim. Ele caiu na involução. Quem não tem evolução, diz o mestre, perderá até aquilo que ele tem. Perderá a possibilidade de uma evolução. Quem não realizou uma evolução, perderá a potencialidade para uma evolução. A potencialidade para a evolução era isto. Os outros fizeram isto, os 2 fizeram isto. Mas o terceiro não fez nada, ele simplesmente ficou parado. Ficou assim, não fez nada, não desenvolveu o seu eu divino. E por que causa desta estagnação? Isto é uma estagnação. Foi-lhe tirado isto. Bem, se tu não queres progredir espiritualmente, então vais perder a possibilidade de progredir. Quem não tem, perderá até aquilo que ele tem. Quem não tem evolução, perderá até a sua evolvibilidade. Aí no zero. É no zero. É claro que perdeu a personalidade humana, perdeu a natureza humana, foi degradada, degradada. Bem, então, vamos continuar essa história. Esse capítulo gira inteiramente em torno deste processo que eu fiz agora no quadro. Esse capítulo. Em 40 anos de solidão e meditação, Laozi compreendeu tudo isto. Não podemos parar. Devemos desenvolver as nossas potencialidades. Porque a evolução não é um estado. A redenção não é um estado. A redenção e a evolução são processos dinâmicos e não estados estáticos. Por isso, quem quer ver a divindade pelo seu ego, quem quer ver a divindade tal, está lá no original, quem quer ver tal, não o verá. Quer dizer, pelas faculdades do nosso ego humano, físicas ou mentais ou emocionais, que são as faculdades do ego, nós não podemos conhecer a divindade. A divindade é incognoscível à luz do ego humano. Se nós não pusermos em função outra faculdade que não seja o ego físico, mental e emocional, nunca veremos a divindade. Outro diz, bem, eu não posso ver a divindade, mas eu vou ouvir a divindade. Então ele se mete a escutar, se ele pode ouvir a voz da divindade. Também não pode. O ego não pode ver a divindade, o ego não pode ouvir a divindade. Depois outro diz, bem, eu não posso ver a divindade nem ouvir, eu vou tanger a divindade. Tanger é o terceiro sentido. Ver, ouvir, tanger. São as três funções principais dos nossos sentidos. Depois mais dois outros que não são muito importantes, mas esses três são importantes. Ver, ouvir, tanger. E diz o texto, não pode ver, nem ouvir, nem pode tanger. Porque tal é invisível, tal é inaudível e tal é intangível. Não tem forma. O que não tem forma não se pode tanger. Vocês não podem tanger o que não tem forma. Logo, a divindade não é coisa visível, não é coisa audível e não é coisa tangível. Então conclui este: pelo caminho parcial nunca se chegará ao total. Parcial é tudo que é do ego. O ego é uma coisa quantitativa, material, mental, emocional. Pela quantidade não se pode chegar à qualidade. Pela quantidade do ego, a quantidade visível, a quantidade audível e a quantidade tangível não leva à realidade intangível, inaudível e invisível. Logo, desista das tentativas do seu ego, porque você não vai atingir a divindade pelo seu ego. Nem pelo seu ego, pela visão, nem pela audição, nem pelo tato. O que é que sobra agora? Se estamos num impasse, se eu não posso saber nada de tal, da divindade de Deus, pelo ver, pelo ouvir e pelo tanger, então eu estou perdido. Não, não estou perdido ainda. Ainda há uma outra coisa para fazer. Eu posso tomar uma tal atitude em mim, que a divindade me possa ver, me possa ouvir e me possa tanger. Agora se inverte todo o processo. O menor não pode atingir o maior, mas o maior pode atingir o menor. O menor é a vacuidade. O menor é a vacuidade. O maior é a plenitude. A vacuidade do ego não pode ver, ouvir, tanger a plenitude do eu ou da divindade. A vacuidade não pode atingir a plenitude. Isto é contra a lógica, isto é contra a matemática. O menor não pode tanger o maior, mas vice-versa sim. O maior pode descobrir o menor. O maior pode achar o menor, mas o menor não pode achar o maior. Nós não podemos achar Deus. Nós não podemos ver Deus, nem ouvir Deus, nem tanger Deus, nem nada disso. Mas resta uma esperança, a única, aliás. Podemos assumir uma atitude tal em nós, que a divindade nos possa achar, nos possa descobrir, nos possa ver, ouvir e tanger. Isto é um processo completamente desconhecido pelo ego. O ego diz, mas se eu não posso ver, nem ouvir, nem tanger, então não posso fazer nada. É verdade. O ego está num desespero. Ele diz, eu não posso ver a Deus, eu não posso achar a Deus, eu não posso alcançar Deus, porque Deus é infinito e eu sou finito. É verdade, ele tem razão. Mas por que é que o ego é tão atrasado e não compreende que há um outro processo? É verdade que eu não posso ver, nem ouvir, nem tanger Deus. Mas Deus me pode ver, ouvir e tanger. Quando é que Deus me pode ver, ouvir e tanger? Se eu me tornar visível, audível e tangível. É claro. Se eu não assumir uma atitude propícia, então nada vai acontecer. Esta é a quintessência de todos os grandes mestres da humanidade. Eles dizem, tu não podes descobrir Deus, mas Deus te pode descobrir. Tu não podes alcançar Deus, mas Deus te pode alcançar. E tu tens que tornar-te alcançável, achável, encontrável, visível, audível, tangível. Outra vez a história da integração. O ego não quer saber disso. Ele diz, não. Se eu não posso achar Deus, então adeus. Então não quero achar. Acabou-se. Ele não quer ser achado. Ele não quer ser tangido. Ele não quer ser audido, ser visto. Porque isto é uma integração. O ego se revolta contra a ideia de que ele não possa fazer alguma coisa. Que Deus possa fazer alguma coisa com ele, isso não serve, porque isso é humilhante para o ego. O ego é tão ignorante como arrogante. O ego é ignorância, arrogância e companhia ilimitada. Isso é o ego. Ele diz, mas se eu não posso descobrir Deus pela inteligência, então Deus não existe. É uma bobagem. Então ele inventa argumentos para provar a existência de Deus. Eu sou uma inteligência poderosa. Eu vou provar que Deus existe. Depois ele diz, não posso provar. Então Deus não existe. Se eu não posso provar, então é claro que Deus não existe. Porque se ele existisse, eu poderia provar. O ego é tão ignorante, ele pensa que pode provar Deus. E como ele não pode, porque a ignorância não pode provar a sabedoria, ele é também arrogante, ele diz, bem, se eu não posso provar Deus, então ele não existe e acabou sua história, sou ateu, pronto. Quer dizer, o ego é ignorância, arrogância, companhia ilimitada, pronto. Então os mestres dizem, não, faz favor de tomar uma atitude que eles chamam humildade. Humildade para nós é um termo horrível, porque ninguém gosta da palavra humildade, pensa que é servilismo. Humildade não é servilismo. Humildade é reconhecer o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Humildade é a verdade. Eu posso fazer certas coisas no plano horizontal do ego. Eu posso descobrir coisas na física, na química, na astronomia. Esses são planos horizontais do ego. Mas, se eu quero subir ao plano vertical do eu, acabou-se a minha sabedoria. Isso é humildade. Reconhecer o que eu posso fazer no plano horizontal do ego e aceitar o que eu não posso fazer no plano vertical superior. Isso é humildade. Mas isso é simplesmente a verdade. Reconhecer a minha capacidade e a minha incapacidade. Isto é humildade. Então, seu ego diz, eu posso fazer coisas na horizontal da inteligência, de sentido, eu posso fazer alguma coisa. Mas quando começa a vertical da intuição espiritual, eu não posso fazer nada. Então eu tenho que entregar os pontos e dizer, bem, eu fiz o que pude. Pensei 99 vezes e não descobri nada, diz Einstein. Eu pensei 90 vezes, diz Thomas Edison, e não descobri nada. Está certo. Então, os grandes gênios dizem, bem, se eu fui no fim da minha inteligência e não descobri ainda a coisa, então eu tenho que fazer outra coisa. Eu devo entrar num grande silêncio auscultativo e devo receber uma mensagem do além, que ele chama intuição, inspiração ou revelação, tudo isso eles usam. Eu tenho que ficar na expectativa que alguém venha do além me revelar coisa que eu não posso descobrir. Os grandes cientistas, que são gênios, dizem, bem, eu pensei até onde podia pensar e não descobri a verdade. No mundo superior, no mundo horizontal dá, mas não no mundo vertical. Então eu inventei a palavra ego pensante e cosmo pensado. Eu devo ser ego pensante até onde for possível. Eu devo ser ego pensante, pensar com a minha cabeça, com a minha inteligência, até onde for possível. Ego pensante. E no fim eu devo dizer, acabou-se a minha ego pensação. Acabou-se. Está no fim. Gastou o último cartucho. Não tem mais munição. E agora? O meu ego pensante acabou. E agora? Estou no desespero? Não. Não estou no desespero. Agora vou desistir de ser ego pensante e vou me tornar cosmo pensado. O que é isto, cosmo pensado? Quando a alma do universo pensa por mim e em mim, se não é o meu ego que pensa, mas é a alma do universo que pensa, o meu eu, portanto. Quando o meu ego está no fim das suas forças, então o meu eu começa a funcionar. Na teologia isso se chama graça de Deus. A graça de Deus é o fim do ego e o princípio do eu. Isto é a graça de Deus. Quando o ego está no desespero da sua ego-pensação e assume uma atitude de receptividade, de abertura, de humildade, e diz, bem, agora eu estou no fim das minhas capacidades. Vamos entrar a escutar a mensagem do infinito. Então, se ele é bastante humilde, o ego, ele se põe na escuta, na auscultação. E então ele recebe mensagens da alma do universo. Ego sem eu sem ego e eu combinado com o ego. Isso está tudo nesse capítulo. Bem, vamos terminar aqui.